Romeu Bravo. Papa Romeu, Romeu Bravo, Oscar, contato radar, sua para nível de voo 200 no perfil da saída arma. Oscar. Salvador, approach to telemetry request, 10 degrees right to avoid. Marcão tá mandando um beijo. Papá, papá, Charlie Mike, papá, clear deviation. After clear tuna. Clear deviation, after tuna, Charlie Mike, papá. Decolador 1-0 com a primeira curva direita na saída da Borelense. Vocês do 1-7, a primeira via, pode transponder 5455, controle 1-20.8. Autorizado Brasília, nível 360, conforme plano, decolador da pista 1-0, curva direita, Borelense, para o 1-7, transponder 5455, controle 1-20.8, achando 6-2-1. Ocean 6-3-2-1, no cortejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Ocean 6-3-2-1. O 6326, no localizador, no momento 3 milhas do externo visual. 6326, complexo M2, 1895. 1895, ó. Charlie Mike Papaz, send to 2000 feet. 2000 feet, Charlie Mike Papaz. E Salvador, boa tarde, o Xanã 6326, a 2 milhas do externo visual. Ocean 6326, boa tarde. Número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Guardando, 6326. Salvador, delivery, good afternoon, Boeing T-84. Boeing T-84, information week, ready to copy. We have a whiskey ready to go, 1884. 1884, please to Aracaju, flight level 230. Take off runway 10, after 4 take off left turn, Puka departing, Caju transition. Squawk 5462 and Salvador approach frequency 119, correction, 120.8. Here's to Aracaju, flight level 230. Departure, take off runway 10, turn left, left, departure, Puka departure, Caju 72, 12-5-4, 82, and Salvador departure control 1-0-8-4. 18-4, feedback correct, report to edge for push and start. Atingindo 070, passou 2-0. Atingindo 2-0, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. Descendo para 3.000 no 0, 1 no 4. Bomba 097, desça para 2.000 pés, autorizada final ILS, reporta estabilizado. Eu reportarei estabilizado, 097 da Gol. Solo Gol 2017, DTOB 137. 2-64, Salvador, alterna para o táxi. Tá, Romeu, Romeu Bravo Oscar, informa para o ideal para o destino. Estou no Índia, ponto 2295, 114, já. Tá, 3154, após a passagem do Boeing da Gol taxiando até o ponto de espera, ingresso via Juliette do gate 09. São autorizados chegar a Mari, desça para o nível 050, redução de velocidade 240 nós, número 5 na aproximação. Ok, desça para o 050, redução de 249, da 314. Xanamia 315, chama o centro Recife, 1251 e alterne 13325. 251, 3325, Recife, Xanamia 315, bom dia, bom trabalho. Obrigado, boa noite. Salvador Marçol, Charlie Mike Papa, serviço 1, localize Costa. Charlie Mike Papa, complete final in contact tower, 1-1895. 1-1895, Charlie Mike Papa. Castor 2-0 da presente, vou direto à posição Duna. Castor 2-0, direto Duna. Solucionar 6142, está pronto para o pushback e acionamento, posição 1-3. 6142, aguarda para o estiver de acionamento. Guarda 6142. Aprovou o 2097, solta ou aguarda o tanto? Ok. Deve passar o 2097 ou guarda o tanto que está ali parado? Não, o 2097 vai ocupar a posição que você está. Pode prosseguir, tá? Pode prosseguir então, prazer. Hotel Juliette, número 3, pra, posição número 1 para cópia, aguarda um minuto, informação uísque em curso. Romeu 142, pode fazer o push simultâneo com o voo na linha? Afirmo, 6142, em coordenação com o equipe de solo, repórter táxi. Agora. Lima Bravo Vitor número 2 para a cópia, prepara a saída da Euler da Monte, que aguarda um minuto. Muito obrigado, até a próxima. Castor 2-0, desça para 2.000 pés, possível mantenha presente em velocidade até a próxima duna, autorizada final ILS, reporta estabilizado. Descendo para 2.000 pés, autorizado ILS, reportará estabilizado. Autorizado, seguir até o 09, ok? Canal 6142, escuta. Considera a autorização de pushback e aguarda, ok? Sim, considerando a autorização, vai parar agora, o 6142. Salvador, boa tarde, a 3567, a gente dá o ISCA, autorização Brasília. 3567, número 3, para qual que aguarda? Escuta. O azul 4065, após o parqueamento do... Qualquer 100 da Avianca no gate 01, autorizado o pushback e acionar a reporta táxi. Qualquer 100 da Avianca no gate 01, autorizado o pushback e acionar a reporta táxi. Hotel Juliette Serra, autorizado o nome 1 país, Manati Odissino, decola da 17 com curva direita no corredor Axé. Transponder 5045, controle em 1-2-0-8. Pronto. Cliente, mantém o ponto de espera, gol 2-0-7. Mantém 2-0-7. Juliette Serra, cotejamento correto, confirma o POV. Confirme. 2 a bordo para o acionamento táxi, chama a torre 1 no 8.95, altímetro 1014, bom voo. Salvador, no 659, 191 a bordo, 3.30 de autonomia, alterna Campinas, está pronto para o táxi. Confirma a autonomia? 3:30 de autonomia. Cliente, táxi até o através do 209, correção 06, atento ao tráfego. Parqueando no 09, reporta no gate 06, ok? Ok, está visual com o tráfego do 09, a gente vai iniciar o táxi até através do 06 e reportará, gol no 659. Situação, aguarde pista livre. Guarda. Reforçar o localizador, curva direita proa 070, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Autorizado, proa 6142, na 3. Curva direita proa 070, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Direita 070, reportado. Nave que irá realizar um translado para os fatos na cabeceira, próximos à cabeceira auxiliar, e no ponto de espera tem três aeronaves para decolagem, ok? Charlie Mike Papá, conforme em The April. Ok, aprova Sex by Alpha, report the Cortex Radio List. Alpha. Golf Mike Alpha número 3 para Copa Guarda. Redução para 1909, nós vai seguir um Eco 120 nacional, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Gente, desce para 2000 em redução 1909 na indicada, azul 27 ou 95. Companhia na curtíssima, alinhar e manter, agilizando manobra. Gol 2017. Sim, manter a posição. Ajustor 3-2, decoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite localizador. 3-2, mantenha presente proa, limite localizador. Boa, 2-0-6-5, está pronto o taxa, dia 7 a bordo, 4 horas e 45, autonomia, salve a nossa cidade do Brasil. Desço para 3.000 pés, ajustando a 0.14, inicie redução de velocidade para 2.109. Ok, descendo para 3.000, redução de 2.109, com 1.014. Tá aqui a linha Índia, ponto de espera chamado em 1.98.95, altímetro 1.014, bom voo. Índia, 1.014, graças a uma boa tarde, eu sou 4.06. Zona decima 1 no solo. 6-1-1, vamos já mais 100. Saludo ground, go 1884, stand number 2 for pushback and setup. Chama a torre 1895, passou de já. Gol 2017, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 150 graus, 07 nós. Divisão colada de gol 2017, por 10. Metro 1014, bom voo. 14, prospect, bate 1, índia, ponte 0-0, 2-4-5. 2-4-5, não vem a ponta. Bom, anente 8-4, stand-by, pushback. Stand-by, índia, ponte. Gol 1-0-9-7, livrou. 1-0-9-7, taxi de alfa, reporta antes da Juliette. Excelente. Charlie Mike Papa, after Boeing 737, head passage on taxi Juliet. Approved taxi by Juliet, F1, Lima, Mike, and Quebec. On Quebec, call tower frequency 118 to the small 95. Okay, after 1737, April 1, Lima, Mike, and call tower 1-1-8-9-5-4. 3-1-4, decoração para sequenciamento, mantenha presente pro limite localizador. Mantendo presente pro limite ao lock 6314. Lima Bravo Vitor, afirma, autorizado São Paulo 380, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da Euleda Monte. Doutor Zulu, 1-0 a primeira aerovia, após por base conforme rota. Transponder 5463, controle 1-2-0, decimal 8. Os meia dúzia de nós, autorizado pouso, pista 1-0. Autorizado pouso, pastor, 2-0. Após a peso 1-0 é por base, só corrigindo da cola da 1-7 com curva à direita, confirma? Gente, então da cola da 1-0, como cotejado anteriormente, só confirmando a Peugeot 190 após pulbada e conforme. Cliente, mantenha a posição até o Juliette Serra. Gente, para acionamento e táxi, chama a torre 198-295, altímetro 1014, bom voo. Casa da Juliette, 197. Pode usar o site papal, 142, pode iniciar o busco. Afirmo, manhã 142, autorizado por SPEC, reportar. Reportará. Gol 197, antes da Juliette. 1097, mantente da Juliette agora. Mantém. Manhã 142, tem condições de puxar um pouco mais pro, através do gate 1-1, de forma a agilizar o ingresso da aeronave que se encontra na Juliette? Afirmativo. Gente, graças pela colaboração, 6142. A Juliette até o gate 1-0, atento ao tráfego na remota 1-3, realizando o pushback, ok? Gente, até a 1-0, bom, 1-0, mais 7, atento. Pushback, acionamento 6321, box 62. Puxando a 6321, aguardo para o pushback nesse momento. Guarda. One entry for feet, pushing setup for report 10-4. Give for second setup by o detectable 1-8-8-4. Estou dispondo autorização do 3567. Afirmo 3567, autorizado Brasília, nível 340, decola da 1-0 com a primeira curva à direita na saída Arbora Elétrico. Peso 1-7, a primeira aerovia após conforme rota. Transponder 5446, controle em 1-2-0, decimal 8. Você. Condições visuais, o olho chama 014, autorizado para a matriz a partir de 20 milhas fora. Mateu, na subida da corda leia, passando a 340. Gente, cotejamento correto, a borda pronta para o pushback e acionamento. Deputado. Papa Charlie, Mike Papa, clear to cross the runway 1735 until the apron 5. A aeronave no ponto de espera para decolagem, em torno de uns 7 minutos. Ok, obrigado pela informação. Mike Alfa, não escuta? Confirma o nível solicitado, por gentileza. Irei coordenar com o centro, agora no instante, por favor. Tá 314. Canal 314, completo o sinal de Sânia Torre, 11895. 295. Azul 4462, autorizado direto TAP, desça para o nível 050. Gente, então, 3567 aguarda como número 2. Gente, 3567, assim que descongestionar o ponto de espera, será autorizado. Nacional ILS, reporta estabilizado. E 14, chamada estabilizada, não é. É 2 ou 3, né? Nível que nós temos aqui no sistema é 065, está incorreto. Entendido? Direita, chama solo 121, alta, azul 2715. 121, 1. 121, 2715. Qual parte que se encontra o PV? Sim. Ocean Army 142, pronto para o táxi, 116 a bordo, 3 horas e 30, altar no Natal. Tem uma alternativa? Natal. Gente, daqui até o através do 06, reporta quando lá. Gente, até o através do 06, reporta quando lá, 6142. Você copiou a autorização? Firma, 32 livre pouso, pista 10. Voador azul 2715, Lisboa, você escuta. 2715, boa tarde. Alfa Kilo, parte 34, Romeu, posição. Alfa Kilo, parte 34, Romeu, 2715. No 884, tem condições de manter a posição atual? No 884, não escuta? Tem condições, 284. Gente, graças pela colaboração. Até o través 05, quando o visual com ponto de esfera em aeronave da Gol, que iniciou o pushback no 02, reporta se tem condições de prosseguir o táxi até o ponto de esfera. 761-2, vai inicialmente até o 05 e reporta se tem condições de prosseguir o ponto de esfera. Ciente, então, como número 3 do ponto de esfera, chama a torre 1-8, decimal 95, altímetro 1014. Ciente, até o ponto de esfera, 2-8-9-5, ajustado no 0-9-4, 61-9-2. 1-8-1-8-8-4 on ground. Well, 1884, go ahead. Livre, posicionar 63-1-4. Stand by 2 minutes more to continue the pushback, ok? Controle, Salvador, uma boa tarde, o azul 9-1-3-5, nível 90. Azul 9135, boa tarde. Contato radar sobre a posição com vivo e bom para a chegada bom e repasse no viagem descida. Chegada bom, repassando para a descida. O azul 9135. Aliás, estabilizado, Fox Terra November. Fox Terra November é completo, chamado de Samia Torre, 1-1-8-9-5. Boa tarde. Azul 4462, autorizado direto do ANA da presente, desça para 2000 países, ajuste chama 0-1-4, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Agora azul 1-8, inicie curva à esquerda, reporte ingressando no final da 1-7, Papá Romeu, Fox Serra 90. Chega a chamada estabilizada no final 17, Fox Terra 90. O Oxalé 6314, solo 1-8, direita 1-2-1, no decimal 1. 2-1-1. -0 vento 1-4-0 graus, 0-7-9, autorizado a decolagem, pista 1-0. Desde decolagem, 1-0, azul 4-0-6-5. O 1-659 autorizado a alinhar e manter após a rolagem do Embraer da Azul. Após a rolagem da Azul, ali mantém 1-0, voo 1-659. 1-8-4, continue the pushback, report ready for taxi. 1-8-4, we report ready for taxi, go 8-8-4. Autorizado pushback, acionamento, reporta taxi. 3-2-1, reportará. Fox Serra 90 após o pouso com o pátio? Abaixo é. Ciente. Decolado aos 19, controle 1208, tem um bom voo. Controle Salvador 208, boa tarde, azul 405. Atualmente, devido a tráfego final da 17, mantém a posição Lima, Bravo, Vitor. Ok, estabilizado da final normal, embaixo travado. Gente, Xené 6142, mantém o ponto de espera. 6142. Papa Romeu Foco Serra, novembro, autorizado pouso, pista 17, o vento 150 graus, 07 nós. Depois 17, Foco Serra, novembro. Juliette, Xanera, 6314. Foi o Xané que chamou? Distância da Juliette, 6314. Gente, como que aguardará o gate 04? Era a nave que está aguardando para o pushback, ok? Ok, gente, graças. Uno 659, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 07 nós. Teve decolagem, cara, 10, 1 no 6, pronto. Oxa, 6142, autorizado a alinhar e manter após a rolagem do Boeing da Gol. E manter após a rolagem da Gol, 6142. Papatango Lima, Bravo Vitor, autorizado o ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Afirmo, então cruze após Quebec, Mike, reporte na Lima. O Lima, Bravo, Vitor. Fox Serra, novembro, observe o cruzamento da 17 pela aeronave Fino. Autorizado para seguir o táxi até a Baeté e a Papá. Posição, chame solo 121, décima 1. Voo no 659, decolado 23, controle 1208, tem um bom voo. 3845, obrigado, bom trabalho. 3567 na escuta. Chemo. 3567, após a passagem do Airbus 320, sua retaguarda. Realiza o pushback e informa que realizará até a entrada do pod 3, de forma a liberar a entrada do pod principal, ok? Gente, liberando após a passagem do Airbus, pushback liberando a entrada do pod 3. Bem, só confirmando, irá realizar o pushback até a entrada do pote 3, de forma a deixar a entrada do pote principal livre. Isso, desculpa, até a entrada do pote 3, liberando a do principal. Bem, graças. Do táxi, reporte na Papá, o Papatango Golf, Mike Alfa. 3155, prepara a saída da Eulê da Morte e aguarda no foco. Da Eulê da Morte, vai aguardar. Para evitar uma formação na proa de Motion, vamos voar na proa 250 por aproximadamente 10 a 12 milhas. É, entre livre desvio após desvio voa em Motion, no azul 4065. Após desvio, Motion, graças, fraternamente. 7, Golf, Michael. Q09, informa que o plano que consta aqui no sistema está vencido. Confirma se foi feito alguma DLA ou um novo plano. Passadona, estabilizado. Azul 4462. Azul 4462, completa o sinal. Sistema torre, 1-1-8-9-5. 1895, obrigado. 1208, Buena, 6-1-4-2. 4, desça para 4.000 pés, azul chama 0 no 4. 4.000 pés, azul 0 no 4, azul 9, 11. Controle Mabuena, eu chamo a 6142, decolou na Pucaru. Na 6142, boa tarde, contato radar, suba para o nível 350, autorizado direto Jamo. Sim, o 350, autorizado Jamo, o 6142. Clear for takeoff, runway 10, the wind is 140 degrees, 07 knots. Rolling, runway 10, Boeing 1884. Pode esperar a sopa, 6321, boa tarde. Oxalá, 6321, ciente, mantenha o ponto de espera. Certo. Azul 4462, autorizado pouso, pista no 0, vento 1 a 50 graus, 07 nós. 4462, baixado para lá. 1884, airborne at 27, call now Salvador Departure, 120, decimal 8, have a nice trip, sir. Salvador Departure, 1208, have a nice travel, 1885. Ainda não, Joaquim 09, como que é o número 2 para a cópia, ok? Salvador Departure Control, good afternoon, go 1884. Go 1884, radar contact, contact level 230, Puka Departure. Time into flight level 230, Puka Departure, go 1884. Uno 251 e alterne 13325. Azul 4065, chama Recife em 1251, alterna 13265, confirma? Alterna 13325. Ok, primária 1251, alterna 13325, azul 4065, boa tarde. Boa tarde. Voo 1620, desça para 2.000 pés, ajusta no 0 no 4, autorizada a sinal ILS, reporta estabilizado. Para 2.000 no 4, reportará estabilizado, voo no 0. Senhor, atento ao tráfego, tá parqueando no gate 04 do pátio principal, autorizado táxi via pátio 1, envia ponto de espera, chama a torre 1, no 8.95, última 2014, bom voo. Bono 659, pode levar a posição que deve? Aguarda a coordenação com o centro Recife, Bono 659. Ok, cruzando 50, 659. Bono 659, chama agora o centro Recife em 1251, ao terme 13325 e coordene a proa desejada. 1325, 13325, Bono 659. Salvador, pode comprar algum 1884? Barred. Any chance to fly direct Alfa Romeo Uniform? Stand by, go 1884. Stand by, 1884, thank you. 6142, pode voar Aracaju? Aguardar a coordenação, 8142. Afirmo, aguardando Aracaju, se possível, 9.018, a gente está bem atrasado hoje, por favor. Salvador, 3192, boa tarde, essa é a identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050. Estamos com 163 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Uberlândia. Estou em 1 na noite, edição 95, altimetro 1014, bom voo. Diamante 295, 14, obrigado, boa tarde. 4462, após a passagem 02320, está ficando até o ponto de espera, à sua esquerda, ingresso à Reginete, com gate 03. Meu, correção, autorizado, direto e leva na presença. Direto e leva na presença, 6321. Controle, eu autorizaria a posicuna pro 9135. Azul? Azul 9135, somente mantenha a chegada número 2 na aproximação. Ah, positivo, vai manter a chegada. Tá. Lima Bravo, Vitor de decolagem, 1 no 50 graus, 8 horas. Obrigado a decolagem, Lima Bravo, Salvador, boa tarde, Atlântico 67, ponto de carregão. 567 autorizado, alinhar e manter 1-0. E mantendo 567. Fui separação, está sendo preferido 1-7, devido ao estado da 10, estão curvando à direita, só um minutinho. 1-4-2, chama-se para o Recife, 1-2-5-4-5 e ao término 1-2-6-8-5. 345-2685, boa. Bravo. Controle Salvador, Palatango, Lima, Bravo, Vitor. Palatango, Lima, Bravo, Vitor. Boa tarde, contato radar, suba para o nível 380, autorizado direto, Leda. Vente autorizado 380, direto, Leda, Lima, Bravo, Vitor. Boa tarde, 3235, sentido da Whisky, passa 2-0 para 1-60. 3235, boa tarde, acione identificação, autorizado, chegada Bonte, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0 no 4. 4.000 pés, 1-0, 1-4, possibilidade de voarmos do nacional. Somente mantenha a chegada, número 4 na aproximação, 3235. 4.000 pés, 1-0 na porta. Autorizado Azul 9135, autorizada a permanência da velocidade ou inicia a redução em pelo? Azul 9135, inicia redução de velocidade para 1909. Desça para 2.000 pés, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. 1909, descendo para 2.000 pés, reportando estabilizado. O azul 9135. Ilhéus autorizado 240, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da El Coral. Transponder 5511 no controle 120.8. Bom voo. Autorizado, nível 240, via posto de 677. Decola da 5-0, primeira curva à direita na Dael, transição coral, transponder 5511 no controle 208, 3637, posição 1. 6327, cortejamento correto, reporta para o transporte de agressão. Passará, deixa eu ver. Ah, ou diminuir seu critério aí. Não, controle de cash tá bom, sim, a gente chama o controle 208. 208. Confirma para o Santos. Ah, boa tarde. Baixa 3567, boa tarde, contato radar, Subatório nível 340, após 2000 autorizado direto elétrico. Ok, 340, após 2000 elétrico. Voo 1620, complexo, sinal de minha torre, 1895. 1895, boa tarde. Eu poderia usar para o lado 200 para Lima Brasil para acreditar informações? Obrigado, Lima Brasil. Até na próxima 200, 2000 Lima Brasil. Tori, boa tarde. Gol no 620, passando externo, visual. 7620, o vento 150 graus, 12 a mais, autorizado o pouso, pista 10. Índio de pouso, na pista 10, voo no 620. Está presente, desça para 3000 pés, ajuste 10 no 4. Agora 3000 pés, 0 no 4. Corrigindo, prossegue da El Coral, ok? Joke 09, cotejamento correto, mantenha o cotejamento como anteriormente. Reporta pronto para o táxi, livre acionamento. Logo vai pegar na subida? Tem condições de decolada... Interseção? Ah, vamos entregar na subida. Tirou aqui a formação para reafirmar a navegação. Está passando ali na Brasília. Vou sair aqui, fechando o controle 208 aqui. Para o pushback, você tem possibilidade de efetuar pushback aguardando a utilização? Afirmativo, conforme já informado, prepara a saída da transição de par e autorizado o pushback aguardando a cópia. Pedir pushback. Está na 6321, chama o centro Recife. 1288 e alterne 1353. 288-353-6321. Azul 9135, completa sinal de Sanha Torre, 1895. Vai completar a chama Torre 7895, azul 9135, boa noite. Só 3192, desça para 2000 pés, autorizada a sinal ILS e reporte estabilizado. 2000, só em Salvador, uma boa tarde, o azul 9135. Azul 9135, continua a aproximação, agora a atualização de pouso. Agora a atualização de pouso, azul 9135. Ono 620, solo 38, direito 219 solo. Direita, 121, confirma, 1211. Isso, confirma. Obrigado. 10 com primeira curva esquina, saída Pulca, transição Zipar. Confeso 10 é primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5526, controle 120, decimal 8. Autorizado, na grande, nível 370, e é Pulca Zipar. Volta 10, fecha de esquerda, aperto o 10, transporte 1196, até a interseção, até o repórter Pandolar. Eu quiser 9, 8, 6, 3, 14, confirma o PLB. Yoke 09, na interseção chama do em 198, decimal 95. Borro. Matango Lima Bravo Vitor, está no centro Recife, 1251 e ao término 13325. Paulo Luna 966, solicito a impressão de táxi. Posição? Luna 966, solicito instruções para táxi. Confirma o POB, autonomia, zero. POB 171, autonomia de 4 horas e 10, alterna Natal. Aqui vem a parte 1, no Índia, ponto de paração, em 1-8, decimal 95, altimento 1.700, bom voo. E a Índia, no ponto de espera, 1-0, 1.102, 9-5, 6-4, 1-9-6, boa tarde. 2, chama o controle de solo, 1-2-1, 1 agora. 1-2-1, azul 9-5, Boeing 737 da companhia, ingresso via Juliette, 3209, posição 05. Deixa eu avisar com o programa da empresa, vai ingressar Juliette, turno 620. Salve Salvador, boa tarde, azul 9135. Azul 9135, Alfa, ativo, faz 3491, é a posição. Confirma com o 9135? Alfa, ativo, faz 3491, é a posição. 4 Romeu, azul 9135. É transição coral, está autorizado alinhar e decolar. Vento 1 no 50 graus, 8 lanches. Joker 09. Joker 09, livre. 288-353, boa tarde. Gente, confirma o horário da sua OBT? Gente, iremos verificar aqui no sistema. Confirma, é Fábio? Fábio. Confirme, Fábio. Fábio, 2020. Fábio 2025, aguarda um minuto para cobrar. Aguarda, Fábio 2020. Localizador visual, né? 3197. A 3192, complete o sinal de minha torre, 1-1-8-9-5. 18-9-5, 3195. Oi, uma boa tarde, 3192, pastor externo, baixado travado, seu visual. Fecha 3192, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 30 graus, 8 nós. 10, está autorizado, 3192. Joker 09, decola aos 44, controle 20, decimal 8. 20, decimal 8, Joker 09. Controle Salvador, Joker 09, saída da EL, transição coral. Joker 09, contato radar, suba para o nível 180, autorizado direto da EL. JP09, subindo para o 180, autorizado direto da ELF. JP09, autorizado, direto Coral. JP09, direto Coral. T20, copia? Passou, T20 está pronto para copiar. Passou, T20, autorizado, Recife 170, decola da 10, com primeira curva à esquerda na saída Conde. Transponder 0274, controle 120.8. Pastor 20, confirma a saída e a curva após o decolagem, falando que a sua transmissão está com pó de ruído. Saída Conde, decolagem 10, curva esquerda. Gente, agora com clareza 4 na transmissão, pastor 20, cotejamento correto, confirma a decola da interseção, táxi até a cabeceira. Até a cabeceira, pastor 20. Gente, pronto pro táxi? Pronto para o táxi. Gente, o altímetro é 1014, reporta na interseção hotel. Autorizado o táxi, confirma o PB. A 1014, 3 a bordo. Gente, pastor 20, reporta na interseção hotel. 3835, complexo da sinal de Sânia Torre, 1-1-8-9-5. Boa tarde, tá 3835. 1-1-8-9-5. Gente, até logo. Autorizado, decolagem 5-0, 9-6-6. Salvador, boa tarde, então 3835. 3835, continua a aproximação, vai autorização de pouso. 3835. A bordo com 3 horas e 30 abandonando a terminal Salvador. 3837, autorizado o táxi via Índia, ponto 0 na 0, torre 1-1-8-9-5, registro 0 no 4. 1-0 no 4, táxi via Índia, e no ponto 4 chama a torre 3-8-9-5. Ventura 20 graus, 109, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, tá 3835. 1-9-6-6, decola 49, controle 120, decimal 8. 208, tem a volta. Controle Salvador, boa tarde, voo 1966, passa 1410, na PUCA, transmissão de par. Voo 1966, boa tarde, contato radar, suba para o nível 370, autorizado direto PUCA. Boa PUCA, da presente, subindo 370, voo 1966. Pastor 2-0, mantenha a posição. Mantenha a posição, Pastor 2-0. Salvador, boa tarde, Sérgio 37, pronto pelo posto de espera da 1-0. 76327, observe a passagem do Airbus. Batan, autorizado agora, né? Mantém 1-0. Pessoal, com a Airbus, ali, mantém 1-0, 6327, para final. Ingresso de LED, posição 02. Passou 2-0, estou autorizado o cruzamento, pista 1028. Antes da Alfa, reporte para ingresso. Antes da Alfa, Salvador, boa tarde, esse é o 3835. 3835, estou autorizado o táxi Alfa, GS, posição 01, dar a passagem ao Embraer 120 da Força Aérea. Dá passagem ao Embraer 120 da Força Aérea, o 3835. Pastor 20, estou autorizado, ingresso Alfa, GS, início do Pátio 1, Índia, condutor 10, chame TOI 1895, ajuste altímetro 10, no 4, bom voo. Confirme para o controle. Azul 6908, Neymari, descendo para o 130, Azul 6908, boa tarde, essa minha identificação, autorizado direto Duna, desça para o nível 050. Direto Duna para o 050, Azul 6908. Só tiver externo, para 10 anos. Brasileiro Serra, chame a torre, 1895. Torre 1895, Serra. Controle, o 2789. Prossiga, azul 2789. Foi reportado, número 1, Raposo. Aumenta o número 2, o azul 2789. Se autoriza a voada presente direto do Duna, tem condições de lá de capital e ideal. Continuação via cabeceira 35, embaixo 04 e forma do solo, vento 120 graus, 8 lá em Serra. Ô Cabo, o Atlético de Serra vai aproximar para 1-7, ok? Ok, para 1-7 então, está autorizado, esquerda, cruza final, chame na final do 1-7, Serra. Ah, chamar na final do 1-7, Serra. Ok, eu também. Chama controle 6327, boa. Canal 6327, boa tarde, contato radar, suba para o nível 240, autorizado direto da EL. Sobe ao 240, direto da EL, 6327. 3235. Gostaria, para o que você está fazendo, autorizar algum nível abaixo do Vitor Delta, autorizado nível 060, autorizado direto CAP. Agora casal direto CAP, não. Boa tarde, Pastor 2-0, autorizado.